Às vezes você tem que ser forte em silêncio, fazendo as injustiças passarem pelo seu corpo sem te atingir. Igual um espírito em estado puro que nunca vai poder ser atingido por balas. No túnel escuro da vida, a luz que buscamos é a mesma luz que nos acompanha. Meu nome é o espírito que persigo desde criança, porque é o espírito que carrego desde criança. Num dia em que morri, descobri porque tô aqui, nessa perseguição insolúvel, da qual só encontrarei na morte física, porque na espiritual me sinto eterno.